614 para Petrolina, está autorizado. Decola da 10, nível 340, está autorizado. Cumpre o perfil da saída Momo Frot. Correção. Bucas e pare a saída. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 502, 119,8 controle. Mais para a pausa, 1770. Momo Flock, desculpa, Momo Flock é a saída. Chama quando pronto para o pulso, Xuxa. Solo azul 41, no 8, posição de número 3, para pushback e acionamento. Azul 41, no 8, autorizado. Pushback e acionamento, chama táxi. No 8, autorizado na 3, vai chamar. Salvador, boa tarde, Bono 075, retorno 75. Bono 075, muito boa tarde. Prossegue via Alfa Juliette até através do gate 612. Quando lá, fique atento ao follow-me, que vai guiar o senhor até o 10 devido a obras no aeródromo. Afirmativo, Alfa Juliette até através do 612, atento atualizador no 075. Alerta em Divapá, ali mantém piscina zero. Azul 4113, chame agora centro Recife em 125, 1 até 3325. Recife 125, confirma. Boa tarde, Azul 6908, informação Papá. Primário 125, 1 até 3325. Recife 1325, muito obrigado, boa tarde. Azul 4, azul 6908, desça para 5 mil pés, ajuste 9009, reduza 2509, número 3 na próxima. Descendo, confirma ali, 6908. Desça para 5 mil pés, ajustado em 1009. 5.1009, reduz 250, azul 6908, Mari. Direita, solo, 1219. 219, é o Guardião 06, fora a situação. Leste de Papá, o vento 080 graus, 159. Está autorizado a decolagem, dona 0. 5, boa, prossegue ver Alfa, me chamando para Juliette. Alfa, que é Juliette, Salvador, Gol 928, dar informação para a PAN. Qual foi a aeronave que chamou? Gol 9280, informação para a PAN. 280 para qual fins? Mantém, escuta a guarda copra, preparada a Euleda Bridge. Guardando com a prevista da Euleda Bridge, 9280. Controle Salvador, esse é o Gol 925, a informação está. Boa tarde, Gol 925. Tem o perfil da chegada bom, fidência para o nível 080. Chegada é a bom e o nível é o 080, Gol 925. 98, vamos. 98, boa. É, papá. Suba. Inicialmente 090. Inicialmente 090, aguarde. C487, desce para 2000 pés, autorizado o sinal ILSF, forma estabilizada. 487, autorizado até 2000 e a final do ILSF, forma estabilizada. Clear to push back and start up, come for taxi. Ok, keep pushing, start going for taxi. Para o táxi azul 41118, tem 123 a bordo, 3 horas e 10, alterna CL. Ingressa via Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1010. Correção, marca agora 1009. Gente, com 1009 até o ponto de espera, 118.94118, obrigado. O senhor também, Gol 9755, ingressa via Gillette pro 4. Afirma, ingressa via Juliette pro 4. 4, Gol 1755, obrigado. O Solon 755 informa forte interferência de alguma rádio no fundo da sua transmissão. Sente. É som de rádio ou de televisão. Ok. Circo 627, chama agora centro Recife, 1285 até 2545, com voo. Casa 4198, boa tarde, 30, alinha decola 510, vento 100 graus, 159. Alinha decola 10, 4118. 545, com voo. Sete Guardião 06, chame Torrem 118, decimal 95, tá bom? 118, decimal 95, Guardião 06. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Passou o traseiro de Suaçu, tá mantendo 500 pés, a intenção é o pátio do Graé. Ok, reporta na vertical do farol, tá bom? Só toca na vertical do farol, tá bom, o Guardião 06. Azul 6908, desça para 3.000 pés, ajustado no 009. 3.009, azul 6909. 4198, decolada 1-5, controle transfere em 1-19-8, bom voo. 19-8, 4-1-8, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, uma boa tarde, o Azul 4-1-8, decolou da El Leda e após levou a bridge, tá cruzando 1500. Nós 4-1-8, mantém o perfil de saída, subo para o 340, contato radar na decolagem. O perfil é o 340, 4-1-8. Approve the taxi straight ahead via India and Alpha, hold point 118, dismount 95, altimeter 1009. Okay, straight ahead, India Alpha and 1009 QNH 99. Trifle 487, passando Duna, complete na ILS Extension, turno 8.95, formação de tráfego, temos um tráfego nas imediações do aeródromo, helicóptero 500 pés. Gente, Trifle 587, chama a torre, 108.95. Oi Salvador, boa tarde, o Trifle 587. Verdade 5487, reportando o externo, trem baixado de trabalho, Kinegão 009. 5487, reportando externo, baixado de trabalho. Azul 6908, desce para 2000 pés, autorizado para ILS X-ray, forma estabilizada. 2000 autorizado ILS X-ray, forma estabilizada, 6908. Autorizado com fins, 360 nível, decola da 10, saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pesolo Uruguaia e prossegue até o destino. Aciona 5026 no transponder, 1198 controle. 360 com fins, da Euleda Bridge, estão no zero, intercepta Pesolo Uruguaia, pós direto 5026, 1198, 9280. Procedimento correto, chama quando pronto para o push no 01. Chamará 9280. 228, lotar. Gente, lotar, tem a escuta do controle, bomba 28. 0, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Euleda Brick, onde intercepta Pesolo Nomeia para o hotel Zulu Trive. 5033 é o transponder, 119.8 é a frequência do controle. Guardião 06, solo aos 19, no corte frequência livre. Uma boa tarde. Mas correto, chama quando pronto para o push noite. O solo tá 3219, autorização com fins. 9997, have the track on final insight. 3217 para confins, prepara da Euleda Bridge, mantenha a minha escuta, guarda a cópia por gentileza. Da Euleda Bridge, tá 3217. Torre Salvador, em 18, deixa eu falar que você comprou. 895, até daqui a pouco, conta mais. Papapá, Juliette, Índia Papá, chama agora Centro Recife, 2085, até 2545, bom voo. 2085, 2545, boa. Voo 9925, desço para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, informe estabilizado. Para 2000, vai reportar estabilizado no X-Ray, igual 925. Alpha Mike Charlie 997, light path 9 up and wait. Runway 10. Lap and wait, runway 10, Alpha Mike Charlie 9997. Solo 21, Solo 1, 21, décimo 9, livrando a direita, boa tarde. 5487, livra a direita, chama Solo 219, uma boa. Estamos agora, centro Recife, em 12685, alterne 12545. Camarote Recife, 26, 18, 25, 45. Here, take off runway 10. Report traffic on final, have already passed the outer marker. Okay, TC, confirm way 10, Alpha Mike Charlie 999. A 918 a 3 meses. 6918, mantém aproximação, guarde fica livre. Guarda. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da Aula e da Bridge, onde intercepta pelo Luno 6 e prossegue até o destino. Aciona 5027 no transponder, 1198 controle. Autorizado 36 para Confins, 360 para Confins, na saída da Aula e da Bridge. Em Bridge intercepta pelo Luno 6, aciona 5027, controle 198 da 3297. Cotejamento correto, chama quando totalmente pronto para o push no 5. Chama. Força aérea 5949, pronto, cópia. Vento 090 graus, 192. Livre pouso, azul 69 no 8. Da Força Aérea, está autorizado para Natal, nível 190, sou da cola da 10, Pucajama direto, onde Pucajama Aracaju, em Aracaju intercepta Golfo 67, prossegue conforme rota, aciona código 5016 e a frequência do controle 119.8. Bem, 5360, daily the departure, Evo, Alpha Mike Charlie 997. Passando zona, completo na ILS Activation, por 8895, bom. 895, obrigado, amigo, até mais. É o código, ok? Me chama quando táxi. Torre Gol 1925, boa tarde, afinal baixou e travou. 1925, mantém a aproximação, aguarde a pista no zero livre. Guardando, 925. Fazer 6918, solo 24, solo 121, décimo 9, boa tarde. 69, boa. 6918. Cordial, boa tarde, meu azul 6998, João, posso se esperar? Azul 6998, prossegue de Alfa, manter posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, ou 6998. Vento 900 graus, 142. Livre pouso, pistão na zero. Livre pouso na zero, gol 925. 6314, 141 a bordo, 3 horas e 10, alterna, salva. 5 Alfa, ponto de espera, 118.95, altímetro marca 1009, tem bom voo até a próxima, 6304 da Ucha. Vitário, vou chamar 2.0. Área 5949, está autorizado até o hotel e quando lá vai chamar a torre em 118.95, ok? Azul 6918, vai ingressar a Juliette para o passe para o 03, posição 03. Juliette para o 03, 69, noite, cara. Manda o vento para o Gol 925. O Chanel 6314, após passagem do Gol no pouso, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 6314. Autorizado o cruzamento da pista 10, vai taxiar até a taxi Delta e chamar o solo em 1219 para prosseguir no táxi. Solo 925, solo 28, solo 121, décimo 9. Tomador, boa tarde, bom 9, 3, 3, 2, 5. Ok, 1251 and 1, 3, 3, 2, 5, goodbye. 3, 4, livre de colagem, vento 1, 0 graus, 1, 4, nós. Iniciando, 6, 3, 1, 4. Posse aérea 5949, observa o tráfego da Gol agora já no taxiway Delta, após o mesmo autorizado, ingressa na taxiway, corrigindo, na taxiway Alpha. Ingressa na taxiway Alpha, ingressa na Juliette, contorna o pátio 1, no Índia, ponto de espera do 10, chama novamente a torre 1895. Na Jesus 4206, contato radar autorizado, chegada Mari, desça para 5 mil pés, ajuste 9009. Gente, mandei escuta e aguarda. Trascor, vai estar retaguarda. Aguarda, 9280. Boa tarde, Bona 077. Bona 077 para o Galeão, copia. Faz cópia. Autorizado Galeão 360, Alper Zulu 10, decola da pista 10, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1208, aciona 5035. Autorizado 360, na empresa Voo 90, decola 190, curva à direita da Euleda Bridge. 1208 é o controle, 5035 transponder, Voo 0077. 1077, cortejamento correto, chão posicionado. Eu faço posicionamento, Voo 0077. Saída Momo, transição Flock, suba para o nível 340. Momo Flock, ascensão 340, 6314. Solo do 1755 para autorização com fim, está ciente da informação, Quebec. Sim, só um minuto, a cópia. 925, confirma se o follow me já foi visualizado? Negativo. Com 9280, autorizado para o chip acionamento 01, chama táxi. Projeção, chama táxi 9280. Sete, cinco, cinco, confins, copia. Decola, da pistola zero, vento, 080 graus, 14 nós. Em 360, Aperzulu 16, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, acionando 5046. Afirmativo, 5949, a linha decola, vento 080 graus, 16 nós. No meia, decola 10, curva direita da Euleda Bridge, 7198, controle 5046, o transponder Gol no 755. 755, atajamento correto, chama puxa, pega acionamento. Chama lá, puxa acionamento, Gol no 755. 6314, autorizado direto Petrolina. Direto Petrolina, 6314. Papatango Vitor Delta Zulu, qual é o pátio que se encontra? Pátio 4, 7 a bordo, Caruaru autorizado no 075, direto. Vai decolar da pista 10, corrigindo da pista 17, com curva à esquerda, restrito no 1000 pés no corredor forte, até a liberação do controle. Controle 1208, aciona 5024. Vitor Uniforme, sem identificação, desça para o nível 060, na chegada Mari, altímetro 1009. Tá correto, Vitor Doutor Zulu, acionamento táxi com a torre 118, decimal 95. Tomada bom, 399. Com no 399, no portão 08, autorizado o reboque do senhor até o través do 06. Quando lá, o senhor me chama pronto para o táxi. Relembrando que o acionamento é só no través do portão 08, entende? Sim, autorizado o acionamento até o través da 06, acionamento somente no través da 08, entende? Vou com o 3, 9, 9. Exato. 2 mil autorizado, livre da restrição, ETAP 4206. Reportará a ETAP. Controle Salvador, Força Aérea 5949. Força Aérea 5949, contato radar na decolagem, suba para o nível 190, saída Pucajamo, Aracaju. 5949, perfil da saída Pucajamo, Aracaju. Muito baixa a transmissão, confirma? Uniforme, Marco Uniforme, Montes Claros autorizado, no 260. A decola da pistão no 7 com curva direita na Arbora Elefa. Controle 1208, aciona 5575. Contato radar, desça para 7000 pés, altímetro 009, autorizado chegar a mais. Escrito uniforme, desça para 3000 pés, ajuste 1009. B. Confirma o pátio para o AB, uniforme com uniforme. Gente, agora chama a torre, 1895, acionamento táxi. Salvador, voo 9280, táxi 167, 3 horas e 20, Campinas. 167, 13 e 20, Campinas, táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 1009, só confirmando o controle agora, opera em 1119, décima 80. 2685, alternando 2545. Agora, centro Recife, em 1-26-85, alternando 1-25-45. 2085-2545, alternando 63, eu não posso. Salvador, voo 9280, ponto de espera da 10, pronto. 9280, autorizado a linha de decolagem, 10, vento 100 graus, 109. A linha decola, 10, voo 9280. V560, desço para 4000 pés, sem restrições de altitude. 4000 sem restrição, 3500. Sou 9280, decola 239, controle transfere em 119.8. 198, obrigado, boa. Aqui é com o Delta, reporte na OFCA. Controle, gol 9280, boa tarde. Boa tarde, gol 9280. Tenho perfil da saída da EL até a posição Leda, após Leda, vou e bridge. Suba para o nível 360, contato com a dona decolagem. Perfil da Dael, Leda, voa bridge, gol 9280. Azul 4206, passando Duna Complete Final ILS X-Ray, em turno 8, decimal 95, bom ponto. 895, tem bom domingo. Oscar Vitor uniforme, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, informe estabilizado. Para 2000, autorizado sinal ILS, reportará estabilizado, informe. Azul 4206. Boa, Azul 4206, repartindo externo, trem baixado e travado. Que nega 1009. Reportará. Bateu, que é a ponte pela 1295, ajuste final, gol 1399. Solução 3217, propulso e acionamento. 3217 no 05, assim que o tráfego da Gol passar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Chamada para o táxi, após o Gol, tá 3217. Quebec, controle, tá, prossiga. Quebec, Vitor Mike, Quebec, prossiga no corredor Interlagos, altimetro 009, Vitor Mike, Quebec. Azul 4206, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 18 mais. Livre pouso, pista no zero, 4206, baixou e travou. Gente. Vito uniforme, complete na ILS X-Ray, duza velocidade de aproximação. Chega em torno 8, decimal mais 5, tá bom ponto. Zero velocidade, chama torno 8, pode confirmar a frequência. 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Salvador, gol 1399, ponto espera da 10. 1399, boa tarde. Após o tráfego na curta da 10, a linha e mantém. Após o tráfego na curta, a linha mantém. 1399. Oi, boa tarde, Papadão Oscar Vitorino, boa. Oscar Vitor uniforme, boa tarde. Continue a aproximação aguardando a pista livre. Que negar 1009. Sim, vai poder confirmar o vento? 100 com 13. Sim. Última integrada, aguarde para decolagem. Oscar Vitor uniforme, copiou a torre? Afirmativo, obrigado. Nada. Então 3560, desce para 3000 pés. 3560. Colégio Dona 7. Mais agora eu desconsidero, eu te falo, você mantém a posição. E aguarde para a decolagem. Romeu, acho que boa tarde, você. Sérgio, mantém os corredores. Timetro 9009. Informe visual com aeronave. Aqui o Romeu, acho. 4206 no solo 45, direita, solo 121, decimal 9. 219, certo. Gol 9280, chame agora Centro Recife em 1251, na perna 3325, bom voo. 3251-3325-280. Teve decolagem pistão 0, Golo 399. Uniforme, Mike, uniforme, prossiga. Paracionamento, uniforme. Telefonamento, time tag. Azul 4206, Dona Escuta. Azul 4206, boa tarde. Via Alfa, Juliette, bordão 01. Alfa, Juliette, para o 01, 4206. Tango Africa, Vitor, uniforme, check-trem, livre pouso, pistão 0, vento 080 graus e 959. Aí baixo travado, livre pouso, Oscar Vitor, uniforme. Após o pouso, qual parte? O Oscar Vitor, uniforme. A guarda é PTA. Altímetro no 009, está retificando o controle agora 119.80. 1980 controle e reporte espera de uma torre. 18-1 da 3-2-1-3. 2085, Oceana 1245, Oceana 2549. Controle Salvador, Golo 399, decola da Euleda, cruza 2000. Golo 399, contato radar na decolagem, mantém a perfil da saída, suba para o nível 360. Perfil da saída 360, Golo 399. Delta 3297, ponto esperando na 0 pronto. Ali mantém, da 3297. Ali mantém, da 3297. Oscar Vitor uniforme no solo 48, direita, solo 121.9. Boa. Patango, Oscar, Vitor, uniforme, é isso? 98, mais 5 Delta. Horário? Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, ciente do seu traço, autorizado para seguir plataforma Mike direto, Mike Eco Delta. Autorizado para Mike direto, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, seu chamado para o pouso em Manati? Manda aí mais um no meio minuto. Gente, confirmando lá que é o Delta, tá ciente que tem que passar a mensagem de pouso para o órgão ATS, confirma. Positivo, vamos pedir o pessoal ligar para vocês. Obrigado, já. Obrigado. Delta 3560, completo final ILS X-Ray, chame turno 8 decimal 95, bom pouso. 295, obrigado. Siga rotatória, chame turno 8, decimal 95, bom ponto. Pega rotatória, chama turno 8, 95, que é o trabalho. Salvador, boa tarde, altura 3560, estabilizado, sem checar. Então 3560, avistado, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, 209. 2, Salvador, papá. 340, Eurovia, Presulo 16. Decola da pista 1-0, curva direita, na da Euleda Bridge, controle 1208, aciona 5065. Esperado, conforme, rato de turno em fogo, 3-4-0, operação de 1-6, decola da 1-0, da Euleda Bridge. com saída a 11028, e acionamento 065 ao 4, ao 6999. Tá correto, 6999, só corrigindo, controle 119, decimal 80, chama para o puxa acionamento. 198, tem que preparar 4, 6999. Negativo, mantenha a posição e aguarde ingresso. Pode colher na 14, 895. Oscar Victor, uniforme, após o volume, ingressa na Lima, Mike em Quebec, reporta na Quebec. 0,080 graus, 209. Quatro autorizado, chama táxi. Camarada, tá. O azul 4-2, só está mantendo posição, aqui aguardando o alisamento. Vou ligar a frente pra ela, só um minuto. 9-8. 9-8-7. Já foi acionado o baseamento pro 01, azul. Obrigado. 3217, confirme o transponder 5027 acionado. Ué. 090139. 13? Afirmo, 139, 100 com 12. Sim, esse Quebec agora há pouco tava 90 com 20. 360 da El Lida Bridge 7. Recheque seu transponde, estão recebendo 5427. Verifique 5027. Acionou 5027, confirme, eu vou acionar a identificação. Pelo Romeu, acho que chame turno 8395. Bom ponto. Boa tarde, obrigado. Oi, Pelo Romeu, acho. Turma Romeu Oscar, reporta na rotatória. Reporta na rotatória. 077, portão 6, puxa essa. No 06 autorizado, no 777, chama táxi. Autorizado, reporta a versão 077. Voo 399, chame agora, centro Recife, frequência 1251, alterne 13325, bom voo. Recife 1251, alternão 3325, gol 1399. Três cinco meia zero no solo 54 direita, solo 121 decimal nove. Pronto, 3560. Três pontos unidos, Mike Alexa. E também Quebec autorizado pouso, pista 17, vento 080 graus, 179. Sim, Quebec pouso autorizado 17. Alfa Juliette 05-3560. Mantenha Quebec, acho que é Vitória Uniforme. Paulo Moraes. Vai Quebec no solo 54, agilize a liberação da pista, autorizado backstretch. Forma o Mike Uniforme, segue o Victor Mike Quebec e reporte pronto para decolagem. Segue o Victor Mike Quebec, vai reportar pronto para Romeu. 100 quilômetros Romeu Oscar, autorizado, sinal da 1-7. Reporte na vertical da RMA. 1-7, reporte na RMA, Romeu Oscar. Acho que a Vitorino foi motorizado. O cruzamento da pista e táxi até o hangar da EBTA. Acho que está na frequência livre. Informe a Máquina Flamengo Livre da Colégio Nacional 7, 1-0 grau, 1-8-9. Com 1-6-8 a bordo, 0-3-4-3, autonomia Terra Campinas. 077, táxi autorizado via Pátio 1, com o número 2 seguindo o banho da companhia, puxando no 04, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-0-9. 69 agora autorizado o táxi, ponto de espera 18954, torre voo 1077, número 2. Código vento 1, 1-0 graus, 1-3-9, autorizado pouso, pista no 7. E o código 7, meu ótimo. Autorizado, direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-0-9. Direita, Índia, torre 2-9-5, 1-0-0-9, 1-7-5. 1-3-3-2-5, gente. Controle Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, uniforme, máquina uniforme, decola, passa 800, pede saída, boa, elefante. Boa tarde, Papai Romeu, uniforme, Mike, uniforme, contato radar na decolagem, mantenha o perfil da saída, Arbor, transição elefa, suba para nível 260. Subindo para 260, mantendo o perfil da saída, uniforme, máquina uniforme. Torre, boa tarde, voo no 75, quanto espera do 1-0, pronto. Voo no 755, boa tarde, autorizado, alinhado de colapso 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-8 mais. A gente decola 1-0, voo no 75. Voo no Iwaka, no solo 59, direita, até o pátio 5, pode estar na frequência livre. 1077, próxima posição estará pronta. Mantém, Gol 077, Cristina 0. Autorizada a linha aérea, mantém 0, Gol 077. 3190, vista para o nível 050, autorizado chegada à área, altímetro 1009. 069, poderia para a etapa da presente? Ativo, mantém o perfil da chegada 3190. Graça, participando para a colagem, Vitor Atazolão. Decolado ao 01, controle 1, 19, 18. 19, 8, bom serviço, 755. Obrigado, meu voo. Autorizado, 6999, chama o táxi. Autorizado, repartição, 6999. Falo, voo, 19, 18. Prossiga. Você sabe como fazer a gente ver como está a ver o 359? Pode confirmar a solicitação? É o operador do 3109, pois. Estou chamando. Para o 360, 1755. Papá Romeu, uniforme Mike, uniforme Rui, direto, Eleva. Eleva da presente, uniforme Mike, uniforme. Membro de decolagem da 1-0, vento 0, 90 graus, 209. Autorizado de decolagem da 1-0, Gol 1077. Posicionamento, Gol 925. Gente, o 925 só vai ser rebocado devido às obras no pátio 1 até através do 08. Quando lá, livre o acionamento e já é pronto o táxi. Vitor Delta Zulu, autorizado a decolagem da 1-7, vento 080 graus, 1 menos. Zero, sete, sete, decolado 04, controle transfere em 1-19-8, bom voo. 19-8, boa tarde, voo na 077. Controle, boa tarde, Gona 077. Boa tarde, Gona 077. Tato nadar na decolagem, mantém o perfil da saída da Elba até a posição Leda, após Leda, voa e bridge. Subo para o nível 360. 360, da El Leda, após Leda, bridge, Gona 077. Tá 3190, 3190 direto do Duna, 3190.